Rádio Stone apresenta Stonecast. É isso aí, amigos ouvintes da Rádio Stone, estamos aqui mais uma vez com... Eu sei que é difícil dar notícia ruim, mas esse é o Stonecast. Eu sou o Thiago. Eu sou o Cristian Gordinho. Eu sou a Sinara. Eu sou o Guilherme. E o Giuseppe. E... Giuseppe. Me apresente decentemente, pô. Depois quero me fuder, me ajuda editando essa merda aí. Saudações, garotinhos. E garotinhas. Ele só se interessa por garotinhos. E que a baixaria comece. Tangenciamento do tema da Zero na Redação. Então, em homenagem ao Zero na Redação, o tema de hoje é reciclagem cultural. Por que que aquelas coisas enchem o saco pra caralho, saturam, desaparecem e quando tu respira com um pouquinho de alívio, volta? Pokémon vai acabar um dia? Os contos de fadas vão ser reciclados dos irmãos Grimm até a Disney? Quantos reboots de super-herói em loop infinito a gente vai ter? E qual foi aquela desgraça fracassada de tentarem trazer os Smurfs de volta? Pô, os caras estão muito Tolstói da cabeça. Tolstói. É, e os caras... Ei, na boa, quando eu passei ali no, num dos lugares onde tem bastante Pokémon ali na USP, ei, eu olhei aquela galera correndo, eu não entendi migalhas. Pokémon, ele anda jogando Pokémon. Eu não entendi migalhas de pão ali naquela hora. Me acontece isso quando eu vou na praça tomar café, eu vejo gente gritando Pokémon e correndo em bando numa direção. É medonho. Todo mundo pega o mesmo Pokémon ou só quem chega primeiro? Não. Assim, quando pega um, ele some, então... Pra quem... Não, é pra todo mundo. Pra todo mundo na área. É, eu acho que cada um que tem um... Mas eles ficam por um tempo, Eu acho que cada um que tem um nível pega um diferente, né? Que condiz com aquele nível que a pessoa... É, mas isso já chegou em Uruguaiana? Já. Já. Meu Deus, tá muito evoluído. Vote 45 que trazemos um Lugia para a Uruguaiana. Teve um pastor que proibiu, né, caçar Pokémon dentro da igreja. Eu vi a notícia esses dias. Mas proibiram de caçar Pokémon dentro da sala de audiência? Mas eles tentam caçar Deus, qual é o problema? A diferença é muito pouca. Pois é, tinha que ter o aplicativo Jesus Go e tal. Nelsis. Pra caçar Cristiomon. Proibiram de caçar Pokémon lá na sala de audiências porque o juiz não é. Bom, eu consegui um bafomé esses dias ali no Cristianismo Go. Tu pode caçar os sete pecados, as tábuas dos mandamentos, os cavaleiros do apocalipse, salmos que levam à salvação ou à danação, a dignidade apócrifos. Perdida do gordo. Não, esse aplicativo foi proibido, censurado. Nossa, que eu acho que isso aí não aparece mais, por isso que não se casa. É o mais raro, dizem que não existe. Agora. Ah, aqui nós somos cientistas e somos obrigados a falar a verdade. Não. Tu nem vai tentar perguntar onde é que foi meu PhD, né, Gordinho? Tu sabe até que foi, né, cara? Ê, saudade! O que que vocês andaram vendo, coisa que já foi nostálgica antigamente e agora, do nada, tá pipocando de novo? Suicídio. Suicídio. Suicídio nunca sai de moda, especialmente se tu estiver no Japão e tiver 4 empregos e passa em 2 vestibulares. Principalmente se for amigo do Giuseppe. É. Infelizmente não, né? Até o Tobias se suicidou. Não se suicidou, seu pau no cu. Cala a boca. Preferiu a morte do que te aguentar mais. Ei, vocês têm que ver como é que eu tomo xarope, cara. É o jeito mais punk possível de eu tomar xarope. No nariz? Não, eu pego e torno a garrafa que nem um retardado. Tipo, o xarope dura 2 dias aqui em casa. Sabe que tu tá te matando bem devagarinho, né? Aham. Mas dá barato? Hã? Dá barato? Pá, cara, eu não sei, acho que não. É que depende, né? Ultimamente... Aquele já tá com tanta droga eu na cabeça que falar. Ele não sabe. Bom, como é que é? O cara não pode morar em Florianópolis que tem que ser taxado de adicto. Florianópolis, fazer faculdade de humanas. Nada a ver, cara. Eu tô ali discutindo sobre a animalidade do homem e a humanidade do animal. E tá soprando fumaça no microfone enquanto isso. Mentira. É pra chapar vocês. Tu tinha falado do Mega Man, né, lá na mensagem que tu mandou pra nós. Quem deu o Mega Man? Então, o Mega Man vai ter agora uma série nova em 2017. Isso é sério? Sério, eu tava vendo. Porra, tri. Que ele continuou só como jogo, né? Claro. Aí tem jogo 3D dele, bota massa, eu tava jogando esses dias. Bota massa, que deve ser um criança com um canhão na mão. O Mega Man, ele começou, né, como aquele simpático rapaz azul que estourava robôs aleatoriamente, normalmente 8 deles, e pegava a arma para poder atacar o próximo chefe. E por algum motivo eles conseguiram transformar isso numa história muito carismática e virou uma espécie de herói de infância de muita gente que jogou videogame nos anos 90. O Mega Man é supremo, Sonic vem em segundo lugar, Mario em terceiro. E o que aconteceu é que essa série nunca teve um final digno, quer dizer, tu tem o Mega Man X, que se passa num futuro onde o elenco original não existe mais e tu não sabe o que aconteceu com ele. E mesmo essa série terminou sem nenhuma explicação. A franquia simplesmente foi abandonada, nós não tivemos mais continuações e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com qualquer um deles. E vai continuar sem saber, porque na série nova que estão fazendo, vai vir com novos personagens... E não vai ser sequência do que já teve, sabe? Não, isso é péssimo. Eu odiei todas as novas versões de Mega Man que tentaram fazer, como aquele NT Warriors ou alguma coisa assim. O próprio Mega Man Legends pareceu uma espécie de reboot esquisito ou alguma coisa que eu não consegui entender muito bem, embora fosse um jogo muito bom. Mas o que aconteceu com, né, o Bass, o Treble, o Proto Man, o Mega Man, o Rush, a Hole... E o próprio Mega Man X no futuro? É, ver pelo lado bom que não transformaram em filme, né? Isso ia ser medonho. É, tipo Dragon Ball. É, Dragon Ball foi uma das piores adaptações de live action, se não a pior de todos os tempos. Não precisava ter saído do papel. Não devia. Aliás, gastaram papel. Que bosta. Outra coisa que eu tava pensando esses dias, refletindo na minha mente por pão de batata cultural. É, no caso, assim, ó, eu olhava bastante aquela Família Dinossauro, como é que é a Família Dinossauro? Sim, Família Dinossauro. Era muito massa, e aí eu pensei assim, o seguinte... Geralmente eles pegam os desenhos e fazem, colocam pra 3D, né? Uhum. Faz adaptação em 3D. Se pegassem a Família Dinossauro e fizesse desenho, ia ficar uma bosta. Ia ficar, sem dúvida. Inclusive, tinha muita coisa, quando eu era criança, da Família Dinossauros. Por exemplo, tinha a história em quadrinhos da Família Dinossauros. Eu cheguei a ter algumas edições. Mas não é do edições. Meu tempo ainda, então eu não... Não cheguei a conhecer isso. Era realmente horrível. Eles perdiam todo o sarcasmo e o senso de humor original e transformavam numa coisa que só servia pra vender os personagens. Eu revi agora, faz pouco tempo, toda a Família Dinossauro, todos os episódios. Ela não... é bem sensacional, né? Como se fosse um Simpsons ou um Family Guy com dinossauros. E passou bem da regra dos 15 anos. Sim, sim, sem dúvida. Continua assistível. É. Na verdade, tu pega muito mais referência do que eles estão falando ali hoje em dia do que na época, né? Que a gente gostava. Continua bem atual os assuntos que eles falavam, de preconceito, de de misoginia e outras coisas. Uhum. Dinossauro atual. E imbecilizando bastante o cidadão americano médio, né? Como se precisasse mais. Como se não fosse só eles respirarem. A impressão que eu tenho é que o Giuseppe tem um caderninho lá com frases, sabe? Várias frases, assim, sem sentido nenhum. Aí ele vai, assim, unido, unido, e pá! Tu tá me chamando de William Burroughs agora. Assim é como funciona a cabeça dele, não precisa de um caderninho pra isso. Ê, saudade! Fala alguma coisa, Giuseppe. Enfim. Ele não viveu o suficiente pra ter nostalgia. É, eu, e nostalgia, que bosta. O que, que eu quero ter nostalgia? A mágoa do Giuseppe por, com a nostalgia é que ele pegou só o tempo assim que as coisas estavam voltando de uma maneira palha, como Pokémon e Robocop. É, cara, o que que são esses reboots infinitos de filme de super-herói? Por exemplo, o Homem-Aranha tá sendo picado pela aranha radioativa desde os anos 60. Tipo, a única coisa que muda na história que é contada vez após vez é que eles começaram a ter celular, smartphone, internet, e tu continua contando a mesma história. O Superman ninguém aprende, porque né, a radiação tá aí, né, bombando nas bombinhas. Ah, não, mudaram de radiação pra alteração genética, essas coisas assim, deram uma atualizada em certos... Deram? Certas desculpas tecnológicas escrotas pra justificar superpoder. Mas o Superman continua caindo de Krypton e indo trabalhar no planeta diário, o Batman continua tendo os pais assassinados ano após ano. Que coisa indigna, né? O cara é um último kryptoniano, né? Ele tem uma puta força por causa do maldito sol e ele trabalha como jornalista. Jornalista, tá ligado? Tipo, não... Ei. É a prova de que superpoderes não pagam as contas, né? O Batman tá melhor de vida que todo mundo. Não, não, mas é que jornalista é ingrato, na real, né? O Stark tá melhor que o Batman. É. Cara, se tu quer te dar bem na vida, não tenha superpoderes. Essa é a mensagem que eles estão passando. Pois é. Ah, sei lá, na real que tem uns altos quadrinhos em que eles falam que... Em que tem esse dilema, né, do herói, o que, que é o herói mesmo. Tanto que é esse o conflito que você tem muitas vezes entre o Batman e o Superman, que é quem é o verdadeiro herói, o cara que tem a super força ou o cara que não tem a força e vai pra cima. Pra mim é o Batman. Bom, eu ainda acho que em questão de super-herói, eu acho que é o Superman, né? Mas vamos dar um crédito pro Batman, ele é empenhado. Ele se esforça. Ele se esforça. Ah, tu quer heroísmo maior do que não ter superpoder e pra... Não, cara... E não morrer? Cair pra dentro. Eu não entendi o que ele falou. Meu, tem um monte de gente louca que faz isso e não é chamar de herói. Tá internado em uns quartinhos com almofada nas paredes. Tá, espera aí, conclui teu cair pra dentro. Como é que é? Cair pra fora é difícil. Ê, saudades! Deixa eu tomar mais um gole desse xarope aqui. Puta, achei que o Giuseppe ia falar. Nostalgia. Tempo. Passa. Nostalgia. Tempo. Passa. Entro numa farmácia. O farmacêutico é fanho. Pânico na madrugada. Falando em nostalgia, eu sonhei que a ditadura tinha voltado. Bons tempos. Não, mentira. Quando a ditadura tava aí, não acontecia essas porras. Mas pior que eu sonhei mesmo, bota palha, cara. Depois que eu acordei, eu fui até escutar um Geraldo Vandré ali. Bah, tá louco, imagina se ei, certo que isso daí ia ser nostalgia pra muitos, cara. Ei, tu viu a desgraça de uns e a nostalgia de outros, e essa é a lei, na real, porque ó, um monte de gente feliz aí, porque fizeram o filme lá, aquele filme em CG do Cavaleiro Zodíaco, uma baita porcaria no fim. Qual? Aquele último. Lembra do Santuário? É. Cara, assim, ó, eu não achei ruim, velho. Mano, eu sou fã de Cavaleiros. Foi hardcore. Foi hardcore. Era um trailer do caralho. Eu vibrei no cinema quando eu vi aquele trailer. E aí quando eu fui ver o filme... Mas é que assim, bicho... Eu fui com outros olhos, assim, eu já fui não esperando Cavaleiros do Zodíaco, então pra mim foi um baita filme. Ah, não, se eu fosse esperando, entendeu? Se eu fosse esperando, sei lá, Poderoso Chefão 4, talvez eu... Tiago foi pegar uma bira? Sem álcool. Como sim, é que tá as pernas, Tiago? Ah, meu microfone tava cortado esse tempo todo e eu tava... Eu! Estou no podcast. Ainda bem que perguntaram, senão eu ia pensar que eu tava sendo ouvido aqui e tal. Que loucura, cara! Alguém tomou toda alta dissertação, ele fazendo as conclusões. Sim, eu fiz altos comentários em cima do que vocês disseram e tal, e aí eu pensei... Oh, droga! Bom, eu tenho que repetir aquele comentário, então, sobre por que, que o Bruce Wayne e o Tony Stark são os melhores super-heróis de todos os tempos. É porque é uma maneira das revistinhas dizerem para os jovens que o maior superpoder de todos é o dinheiro. Eu também tinha comentado, de novo, que eles transformaram a Máscara da Morte de câncer no gênio da lâmpada do Aladdin, com dinheiro de musical e tudo. Foi muito Disney, né? Muito Disney, completamente Disney. Aham. Eles fizeram com o Cavaleiro do Zodíaco a mesma coisa que a Disney fez com os Irmãos Grimm. Tá, mas ainda no conto de fadas esse dos Irmãos Grimm... Sim. As adaptações agora são uma bosta, né? Foge totalmente da história dos contos mesmo. Ah, depende dos contos, porque esses contos eles foram remodelados várias vezes e aí é difícil a gente entender qual é o conto de fato, né? Porque... Ah, são contos folclóricos e eles remetem a cada lugar, então eles são readaptados e readaptados na medida que os contadores da história migram de lugar para o outro. Inclusive, a própria versão dos Irmãos Grimm já é muito amaciada comparada com versões mais antigas, né, que era muito mais medonho e assustador. Falando em versão amaciada, esses dias estava passando... Drácula de 1939? Sim. Aí eu me dei conta, né, cara, como é que podia, como é que pode, assim, os caras, depois de tanto tempo em cima de história de vampiro, se for contar na história, até fica meio maçante, mas os caras conseguiram transformar no Crepúsculo, velho. Ei, como mudou? Mas aí que tá, são as adaptações pro tempo moderno, tá ligado? É uma nova demanda, novas pessoas demandando novas... Esses tipos de conteúdo. Isso daí, porque... Pão de batata... É meio ingrato dizer, mas isso daí começou com o Anne Rice, hein? Esses vampiros assim. Não. Claro que sim. Não. Não adianta dizer que não. Não adianta dizer que não. Começou com a Anne Rice, isso. Cara, por melhor que ela seja, começou com a Anne Rice, cara. Ela refinou o mito de vampiro, tornou verossímil, tornou... Foda pra caralho. Não tornou verossímil. Tornou verossímil. Ah, claro que tornou verossímil. Ela explica... Qualquer um com mínimo de conhecimento em biologia sabe que aquilo ali não funciona. Mas ela não usa a biologia pra explicar vampiro. Eles são seres amaldiçoados. Deus. Não condiz com o nosso mundo. Claro que condiz. É fantasia, cara. E ela colocou uma fantasia verossímil e canal... Não tem nada a ver com gente que brilha e um vampiro de 100 anos que vai no colégio. Não, Anne Rice não tem nada com isso. Ela... Ah, cara, não, é sério, isso daí é implicância, porque vem muito dali, cara. Sério, se tu perguntar pra aquela louca quais as inspirações dela pra fazer o livro de vampiro, a primeira vai ser Anne Rice. Tá, mas... Pior que seja, cara, assim como... Cara, é a mesma coisa que tu negar que aqueles Jogos Vorazes não tem inspiração com 1984. Tá, sim, mas tu não pode culpar Anne Rice por... Assim como não dá pra culpar o Orwell por Jogos Vorazes, mas, cara, mas tem, é dali que saiu, né, é dali que tu vê. Também não é uma questão de culpa, mas... Sim. Até porque muito... Anne Rice eu acho que foi o ápice do refinamento dos mitos de vampiro. E, né, depois do ápice veio o Penhasco, infelizmente. Ah, não, tem Drácula, né? Drácula tá tão batido, né? Drácula tá. É, mas é que foi 300 anos atrás, né? Sim. Um, Esse negócio das mudanças, né? A Chapeuzinho Vermelho tem um diálogo muito louco que a Chapeuzinho Vermelho, ela come a carne da avó dela que o lobo tinha preparado. E chega um passarinho na janela e diz: Meretriz, estás a comer a carne e beber o sangue da tua avó, que ela pensava que era carne e vinho. E o lobo, fantasiado de velho, diz pra Chapeuzinho Vermelho: tire a roupa e deita-te na cama comigo. E tipo, mesmo que não fosse o lobo e fosse a avó, por que a avó diria pra neta: tira a roupa e deita na cama comigo? Isso é esquisito, cara. Isso é esquisito pra caralho. Ah, nos países pode ter uma relação meio estranha, assim. Família perturbada essa. É. Tipo, quando a Chapéu perguntou o que fazer com o manto dela, o lobo, se fazendo passar por avó, disse: jogue no fogo, você não vai mais precisar dele. Isso é estranho, cara. Isso é estranho. Vai pro inverno de Uruguaiana pra ver se não vai precisar de um manto. Basta deitar sem roupa com a avó. Ih, velho, para. Uau, o Thiago é doentio, cara. Não, cara. O Thiago é louco, cara. O Chapeuzinho Vermelho é doentio. Eu só tô denunciando uma verdade aqui. Não leio. Bom, o Thiago lê Vampiro Armã. O Thiago lê esses contos da Chapeuzinho. Ei. Tá, em primeiro lugar, eu não li todo o Vampiro Armã. Eu li umas 50 páginas e dei o livro pra minha irmã. Colou as páginas e não conseguiu ler o resto, né? Não. Eu li A Turma da Mônica. A Turma da Mônica é nostálgico. Tá, e uma coisa que também, né, cara, trouxeram agora, criaram A Turma da Mônica Jovem, deram uma renovada, né? Aquilo é uma bosta, né? Sim, cara, mas olha só, eu fico pensando. Me admira que vocês tenham visto. Não, eu tinha o dobro da idade da minha filha e ainda li A Turma da Mônica. Ela tem 10 anos e lê Turma da Mônica Jovem, tipo... Sim. Tem algo errado nisso. E daqui a uns... Sei lá, 10, 15 anos, ela vai ter nostalgia dessas... Fica a dúvida se tem algo errado com ela ou contigo, né? Ah, meu, mas é legal, meu. Tipo, nessa Turma da Mônica Jovem, pelo que eu vi, todo mundo é tão polido, gentil, correto, adorável. Na Turma da Mônica original, os personagens são desprezíveis e cruéis uns com os outros e praticam bullying o tempo todo. Assim como a boa amizade infantil, em tempos nostálgicos, a amizade infantil. Ai, dá uma lembrança. Ah, como eram bons aqueles tempos. Ele fala assim, não tinha amigos. Quem dera! São Tobias. Quem dera! Ê, saudade! A outra merda que voltou de um jeito muito, muito errado foi os Smurfs. Tipo, que porra é aquele filme dos Smurfs, né? Algum de vocês perdeu o tempo vendo? Cara, eu perdi, olhei até a metade, se eu cheguei até a metade e desisti de olhar, não quis olhar o resto. E ele não guarda nenhuma relação com os Smurfs do original, né? Se é que tinha enredo naquele desenho pra transformar de alguma maneira em um filme. Não toque, Giuseppe! Quê? Se é que tinha enredo, fala de novo isso, por favor. Nazismo? Puro e polido, cheio de eufemismos. Tem uma coisa que eu gostaria muito hoje, né, e se chama álcool. Eu tô sóbrio há umas 3 semanas e a minha sanidade não tá aguentando. Quanto de cara você ia ficar se eu aproximasse o vinho daqui do microfone e abrisse ele? Cara... Não sei, tipo, já... Ei, tu ia ser muito pau no cu, cara. É. Não que tu não seja, mano. É o meu trabalho, cara. Vocês não sabem como é a sobriedade forçada. Não tenho conseguido fazer nada, nem pensar em nada. Tudo é cinza e chato o tempo todo. É impressionante como... Eu sei, entrou um visor no meu ouvido uma vez. Tem um corpo estranho no teu ouvido, José. É, talvez o Giuseppe também tenha uma barata dentro da cabeça. Não tem, se pai é cutu. O Giuseppe tem um corpo estranho. Tu já viu, né? Já. Massa. Massa. Viado. Ê, saudade! Tem as nostalgias que não deram certo também, como... Todas. É, o tentarem fazer um reboot do Fred Krueger, né? Acho que A Hora do Pesadelo é a pior ideia de reboot de todas. Ah, convenhamos que quando tu faz, quando tu vai fazer algum remake ou um reboot de alguma coisa, é quando, tipo, o mundo já tá fudido, tipo, não tem mais, ninguém quer criar mais nada, né? Eu não sei se vocês têm tentado comprar livro, mas o livro é a porra do novo vinil. Até pouco tempo atrás, lá na saudosa banca do Gabi, tu conseguia comprar qualquer disco raríssimo por R$5. Agora, porque os hipsters gostam muito de comprar vinil pra tirar foto e postar em rede social, ele se tornou uma espécie de artigo de luxo e tá custando caríssimo, né? O novo elemento nostálgico que virou moda. E se vocês comprassem livros, né, em sebos e coisa e tal, tu comprava... Se vocês comprassem... Se vocês fossem cultos, foi mais ou menos o que ele quis dizer, tá ligado? Não escutem esse cara falando dentro da cabeça de vocês, ele é uma ilusão. Então, os livros também custavam menos de R$5 e tal, e o livro virou um novo vinil. Porque hipsters gostam de comprar livro pra tirar foto e colocar em rede social, então também gourmetizou. Então essas coisas estão voltando a ser moda, e eram tecnologia obsoleta até 2 dias atrás. Estão ficando caríssimos. Livro, vinil, etc. Daqui a pouco vocês vão ver máquina de escrever custando mais caro que smartphone. Tá caro. Tá caro. Por isso que eu leio só em PDF. E eu quero matar minha mãe porque ela jogou fora 2 máquinas de escrever. Porque tu não quer dar dinheiro pros escritores e pras sedentas por dinheiro das editoras? É o livro que tu vai ter que comprar. Eu prefiro 1000 vezes ler o livro... com ele físico na mão, assim, do que tá lendo no computador. Eu gostava muito de ler os livros, agora que os hipsters estão comprando eles pra tirar foto e gourmetizou, não tem mais grana pra fazer isso. É, tá tudo muito caro. Ê, saudade! Vocês não têm trago aí hoje, né? Não, é. Que negócio? Ah, é, hoje tem aquele negócio lá, será que... Que negócio? Lá dentro, ó. Não acredito que o Tom tá vendo. Essa coisa rosa, vai sair a Dini Eugênio, entendeu? Tá aí, a Dini Eugênio era massa. Sim, um dos melhores troços nostálgicos que não foi da nossa época, mas a gente assistiu de rebote, assim, porque tava voltando a ser moda. Vocês estão perdendo a cara de alegria do gordo com a garrafa na mão. Bota a tri. Elcis. Oi. Tem um negócio rosa estranho, mas tá escrito do lado 21% de volume alcoólico. Olha! Bora aqui! Parece um cooler. Parece a parte de baixo de uma narguilé, essa garrafa aqui. É, bem transformável. Então vocês estão tomando o quê? Uma tembé de morango sofisticada? É Balls frutilha. Ah, um licor, massa. Não estamos tomando ainda, agora a gente precisa descobrir como é que abre. É rosca. Aí, escutou barulho, né? Escutei, seus malditos. Quem tava tomando Guaraná, agora tá bom demais. Ei, vocês estão perdendo os copos monstros. Eu tô perdendo a minha vida por não poder beber. Vamos ver se é bom mesmo. Ah! Meu Deus do céu, mas isso aí é uma cachaça doce. Ah, eu quero trago. Ah, tá Thiago. Perdendo, Thiago. Ei, vocês deviam queimar um mármore do inferno. Ei, saudade! Uma das coisas que fariam muito sucesso se voltassem e a gente podia monetizar e vender caro pra caralho, aquele pirulito que é uma hélice. Helicóptero? Isso! É, velho, é. Eu posso deixar uma deixa? Manda! Deixa uma deixa. Johnny Quest é uma bosta. Não! Johnny Quest ficou legal naquela versão nova, as novas aventuras do Johnny Quest, que tinha aquele fanático com o livro da fúria. Sim, o Johnny Quest original era chato. Eles tinham um indiano que andava com ele sem contexto nenhum e tal, e porque ele era indiano ele fazia mágica e aquilo era meio racista. Era, meu. Hoje em dia já não cabe. Ia dar muito mimimi. O novo indiano deles não fazia mágica. Johnny Quest é um desenho deveras interessante. Com certeza, sim. É, tu não assistiu, não vem? Como que não? Como que eu não assisti? Tu tá na minha cabeça pra saber se assisti? É criança dos anos 2000. E tu não conhece uma ferramenta chamada Torrent? Atenção, o StonedCast adverte que é contra toda e qualquer forma de pirataria. Incentivamos a caçar e prender Giuseppe Nemoli Neto como um animal. Não, sério, tu te prestou pra baixar Johnny Quest em torrent? Tu não tem nada pra fazer da tua vida? Nem com teu HD. Cara, baixa uma pornografia, cara, qualquer coisa. Seguinte, meus pais que pagam minha internet, só eles que podem reclamar. Mas o Giuseppe tem... Quantos anos tem? 20 anos, acho. Mentira, com essa cara de vô. Quantos anos tu tem, Giuseppe? 20, cara. Tu acabou de falar. Mas eu chutei, eu vou saber a tua idade. Como é que pode ficar? É, eu acho que as minhas nostalgias é tudo o tempo da TV Cruz. Mas assim, mano, nos meus tempos de guri, o que que passava na TV? Passava aí nos negócios da Hanna-Barbera, da Warner Bros. Passava Max Steel. Pior que passava, não vou te mentir, passava aqueles X-Men. Não, Ben 10 é depois. X-Men Evolution era. Ben 10 também. X-Men Evolution. Não, Ben 10 foi depois. Ben 10 foi depois. Ah, Ben 10 é de agora. Ben 10 foi depois. Ê, saudade! Uma coisa que deveriam trazer de volta, sem dúvida, era a Manchete. A Manchete trouxe tudo que tinha de bom. O primeiro desenho que eu vi, canal, que foi o Cavaleiros do Zodíaco. Depois veio aquele genérico terrível que era o Shurato. Depois aquele genérico não tão terrível, mas muito mais genérico, que era Samurai Warriors. Depois o glorioso Yu Yu Hakusho. A Chica da Silva era da Manchete. Chica da Silva. Aquelas porcaria em live action, como Black Kamen Rider, Wing Spector, Cyber Cops. Tu quer uma lista? Manda. Wing Spector, Cyber Cops, Black Kamen Rider, Changeman. Spectreman, Flashman, Patrini, peraí que tem mais. Jiraiya, Spilvan. Jiraiya. Jaspion. Spilvan. Aí nesse momento tu Jiban, vê que a pessoa estudava o de manhã. Jaspion. Já falei do Bycrossers? Não, tinha falado dele. É, e aí, por aí vai. Sailor Moon. Não, já é animado. É, mas também gostava. Sailor Moon é massa. Quem não gostava? Hoje em dia tu olha aquilo e pensa, porra, mas isso era muito afrescalhado. Ah, mas é foda. José Pedal Rantar. Eu tenho orgulho de ter sido velho bastante pra falar. E a Sakura Carcaptor. Ei, Sakura Carcaptor e aquele Yu-Gi-Oh! Não, isso daí era da minha infância, na real, isso daí eu peguei. É, mas o que eu curtia mesmo era Yu Hakusho, cara. Melhor desenho de todos. O que mais desenvolveu os personagens ao longo da série. Porque esses desenhos japoneses têm a mania de simplificar os personagens com o tempo. E essa fez o contrário, foi dando background pra eles. E o Fly, os mestres das feras. Fly, cara! Sim, era tipo um Dragon Ball genérico. É, yeah, era. Bem genérico. Podia cantar a música do Fly, né? Fly, era paz que me destrói. Ainda bem que vocês propuseram isso, porque eu tava. Na minha cabeça tava a música da Sailor Moon, né? E aquilo é muito afrescalhado. Querendo, eu não posso ser sincera. Seguila. Tá, espera aí que tem que achar a letra. Eu me abstenho de tudo o que vai acontecer a partir de agora. Posso ser sincero, mas nos meus sonhos eu te confesso. Esses sonhos são fantasias e muita insônia me causaram. Agora mesmo que a mente está contigo sob a luz da lua, mas essa luz não deixa de servir, que eu me enamoro em emoção. Meu coração. Aí, valeu. ilumina meu caminho. Aqui sozinha eu te pergunto, terei de novo o mesmo carinho? Será que um dia voltará o teu brilho em seu olhar? Então amo a lua e a serra. Que pariu. Essa foi a pior bosta que o cara já fez. Depois não sabe por que meu ouvido fica podre. Fiquei no médico quarta por causa disso. Ê, saudade! Tinha muita coisa que era tão comum, por exemplo, cigarro de chocolate. Né? As crianças adoravam cigarro de chocolate. Politicamente incorreto isso. É. Os personagens de desenho fumavam pra caralho também. Sempre tinha aquela pois cena... Pois é, né? Isso aí me faz pensar, tipo... Assim, ó, eu, né, quando criança, eu não via maldade nessas coisas. Na verdade, nem foram esses desenhos que me incentivaram ao fumo. Mas, cara, o Tom e Jerry botavam um cigarro na boca, tipo, direto. E eles viviam se matrucidando brutalmente, com toda a violência possível e imaginável. Eu lembro que deu uma certa polêmicazinha nesses canal que não traziam desenho japonês, dizendo que Cavaleiro do Zodíaco era... um mau exemplo para as crianças, né? Mas, cara, o que é Tom e Jerry? É gratuito. Não é tipo, ah, nós estamos lutando pela justiça e pela bondade no mundo. Não, eles estão sendo filhos da puta um com o outro porque sim. Minha mãe não deixava assistir Cavaleiros do Zodíaco. Sim, ela te obrigava a olhar o Tom e Jerry. É, inclusive, eu tinha que olhar escondido na casa dos meus amigos, eu não podia ver. Inclusive, teve vários episódios dos Cavaleiros dos Zodíacos que foram proibidos por causa do sangue, das mortes e não sei o quê. Teve uma campanha no não pode ter sido no Brasil, acho que foi mundial. Que ela tirou o sangue do Mortal Kombat no tempo que a gente jogava nos arcades e tal. Ah, no Mortal 1? É. Em compensação, agora os gráficos dos videogames saem tripa, saem... tudo que é. Na verdade, tu quer estudar biologia, tu quer estudar anatomia, tu vai jogar Mortal Kombat. Aqueles raios-x do Mortal Kombat são demais, né? Tu dá um soco no cara e tu vê a coluna dele se partindo em várias partes e aí ele continua lutando como se nada tivesse acontecido. O pior é quando tu arrebenta as bolas. Tipo, aquilo. Ei, cara, aquilo ali é brutal. Não jogo aquilo, cara. E daí, meu Neymar que quebrou a coluna e 2 meses depois tava jogando. E tu vê que ele não é muito criativo, né? Agora vocês vão ter que me engolir. Ai. quem foi que falou mesmo isso? Foi aquele o velho... Zagallo. Zagallo. O cara também não é muito criativo, né? Ê, saudade! Eu tava, na verdade, numa dúvida cruel, assim, ó, pensando aqui. Se eu beber demais, eu acho que eu não passo tão mal... como se eu beber de menos. É o que todo mundo pensa. Não, sério. Isso sempre termina com aquela frase ilustríssima, assim, ó. Nunca mais vou beber. É o que sustenta a indústria da glicose. Ei, sério, a última vez que eu bebi, eu acho que saiu uma criança de dentro de mim, de tanto vômito que saiu. Deixa. Bizarro. Bizarro. Tu vomitou por onde que achou que era uma criança? É, eu acho que tu não tá muito ligada como funciona a anatomia. Com licença. Vamos voltar para as aulas de biologia. Por que tu acha que serve um bico? Pra juntar sujeira. Pra juntar farelo. Thiago mutou o microfone de novo. Ah, não, eu tô aqui, eu tô... ouvindo. Tá se abstendo. Tô tentando bolar alguma coisa sagaz e divertida pra dizer. Esse parece um tema bem difícil. O que mais que é nostálgico? Ah, eu tenho vários desenhos que pra mim foram nostálgicos, mas que não voltaram. Acho eu que não voltaram, nunca mais vi. O Cavalo de Fogo? Cavalo de Fogo! Eu sempre quis ter um cavalo que voasse. Ele não voa, não. Pra mim ele voa. Ah. Ele se atirava no sol? É, ele só dava aquele pulo pra era pra sol. Quando era criança. Não era sol. Depois que eu fui ver a. Ah, era um portal, é. Depois que eu fui ver a abertura pra fazer a musiquinha, aquela vez que eu vi que abria um portalzinho lá do sol. É. Ei, ele abriu um buraco de verme. Sério que ele não voa? Eu achei que ele voava. Estragou a minha... Estragou a minha infância agora. Voltou a nostalgia só pra acabar com sepultar os sonhos. Eu olhava, eu gostava também dos ursinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1... Imagina se fizessem um filme dos ursinhos carinhosos. Vai, é tipo Ted. Será? Mas eles modificam tudo, com certeza eles iam colocar um negócio... Não, iam botar, ia sair raios gamas do peito dos ursinhos. Eles iam ser um filme da Marvel. E é tão esquisito. E ninguém quer um novo filme da Marvel. Tipo, só as pessoas muito confusas. Mas também aquele dirigiu cara filme gosta dos ursinhos carinhosos. Ia ser um raio e ia derrubar prédios. Ih, cara, eu nunca consegui entender o objetivo dos ursinhos carinhosos, mas aí tu lembra que tinha coisa pior, por exemplo, o Capitão Planeta. Eu desnecessário é o anel do coração. É, velho. Tinha que ser o porra do BR, né? Eu nunca analisei esses desenhos assim com um olhar de adulto, eu sempre analisei com o meu olhar infantil, eu gostaria de permanecer com esse olhar, porque pra mim fazia muito sentido ter um anel ter um anel no coração. Olha a lanterna verde. Ah, né? Agora vocês vão ganhar superpoderes. Imagina se tu tá na fila, né, e aí tá teus camaradas lá, e aí tu vê o primeiro, ah, tu vai ganhar o poder do fogo, tu vai ganhar o poder do vento, tu vai ganhar o poder da terra, tu vai ganhar o poder da água, aí chega a tua vez, e eu, pra ti nós temos aqui o coração. O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. Kwame, da África, com poder da terra. Da América do Norte, Willa, com poder do fogo. Da União Soviética, Linka, com poder do vento. Da Ásia, Gui, com poder da água. Da América do Sul, Mati, com o poder do coração. Olha aí, altas bruxarias nos desenhos infantis. Terra, água, fogo, fumaça. Tá, mas aí depois fizeram... Rituais e ocultismo. Ocultismo no Capitão Planeta. É, olha aí. O Avatar não é isso aí? O Avatar aquele não é isso aí? O desenho do bonequinho careca aquele? É, não é Avatar? É, eu nunca vi esse desenho. Tá, eu então vi o filme, não é tipo isso, não é tipo isso. Tava dando esses dias. Que eles manipulam os elementos, eu acho que é. Eu acho que o cara do coração não tinha poder nenhum. Ele achou o anel dele numa caixa de sucríveis e só andava com aquele pessoal fodão ali. E eles eram legais. Ele ia entrar pro clube. Do clube dos escolares. É. Ele tava na cota, né? Aí, subdesenvolvidos. É. Acontece. Porra. Os gárgulas também olhavam bastante. Gárgulas era um baita de um desenho. O Golias tinha uma voz cavernosa. Gárgulas do Corpo de Notre Dame? Não! Sim. Tinha desenho? Tinha. Eu olhei o Corpo de Notre Dame, a exaustão, a minha irmãzinha. Quando era criança, ela não, só olhava aquilo. A da Disney? Hoje eu vejo que é bom que não tinha galinha pintadinha naquela época. Eu botava a fita cassete e ela terminava, ela mandava botar de novo. Terminava, ela mandava botar de novo. Eu sei todas as músicas de cor. Não, Gárgulas é um desenho que fala sobre gárgulas que protegeram a humanidade há 1000 anos. E aí a humanidade se revoltou contra eles e botou uma maldição neles que transformou eles em pedra por 1000 anos. E agora, depois de 1000 anos, eles acordam de noite e... Por algum motivo lutam contra o crime organizado junto com uma repórter. Algo tipo... Sentido. É tipo Tartarugas Ninja. É tipo Tartarugas Ninja Sombrio. Pra eles poderem criar vida, pra eles poderem interagir de volta na sociedade, eles poderiam só, se fosse pra defender o lugar, uma coisa assim. Tá, eu lembrei desse desenho. Não é o do mesmo do Corcunda Notre Dame. Vocês fizeram me confundir. Induzir um erro. É. Não, eu me lembrei desse desenho, eu olhava quando era criança. Perdão pelo vacilo. Bom, esse desenho era foda pra caralho. Eu acho que talvez se fizessem um filme dele, talvez ficasse massa se fizessem. Teria que ser bem sombrio, como no... Cara, se mantessem, porque... né, o enredo do filme, agora se modificassem... De quem? Filme de quem? Os Gárgulas. Ah, que sei eu. Tu quer uma coisa nostálgica e boa pra caralho que os caras tentam fazer remake desde então e é cada vez pior? A Seleção Brasileira, cara. Esse já foi nostálgico. Isso é nostalgia, cara. Desde então os caras tentam... Ah, começaram a cortar os barrigudos dos times. Se lembra do Mr. Bump? Sou um cara doidão, moro embaixo da cama. Engulto tudo até seu pijama. Não sapo pro ato, me borracho no chão. Bump, ah, cara, o Mr. Bump, ele era de massinha em stop motion e tal. É. Comia meia. O Mr. Bump era demais. Bump, bump, bump é demais. Sempre que eu jogava aquele o Fly Fighter, aquele, eu imaginava que podia ter o Bump. Lembra do jogo, né, o Fly Fighter? Eu vou procurar a Sorina, eu já volto. Era um jogo de luta, né, com bonecos isso, de massa. Isso. Nostálgico também. A namoradinha dele era uma boneca extremamente macabra. É. Na terra, na mercada, tinha o cabelo raspado só de um lado. Um olho maior que o hoje é moda o cabelo dela. Acho que eu não sei se eu olho. Tinha um robô de pilha que ele meio que era mal pra caralho, né? Fazia um. Não me lembro todos os detalhes assim. Me lembro que ele comia as meias. Se ele era porcalhão demais e tal. E ele tinha um amigo azul, gorducho e estranho. Isso. Como é que era? Bem que eu não tô de azul. O José provavelmente tá. Porra, como é que era o nome? Tentando lembrar aqui. Ah, eu não lembro também. Alguém lembra do Super Mouse? O Super Mouse era canal. Não. Não lembro desse. Lembro. Super Mouse, a Formiga Atômica, o Vira-Lata. É o Ratinho, era o Mickey. O Ratinho Mouse, que parecia o Mickey. Tava com a... Tinha a blusa vermelha. Sim. E os orelhão. É? É, todo mundo. Ah, decifrou o mistério, né? Não, fizeram, não. Mas ah, um orelhão pode, grandão. O rato pode ter várias formas, né? Sei lá. A biônica formiga atômica. Mas eu não olhava esse desenho. Formiga atômica era demais. Pô, pô, sensacional pouco, era. Menina super poderosa. Não, isso é nostalgia só pro Giuseppe. O Giuseppe nem era nascido quando lançaram as meninas super poderosas. O Giuseppe era lindinha. Era. O Johnny Bravo era legal. Porra, Johnny Bravo. Ei, rodou a exaustão na MTV. E sumiu de uma hora pra outra, né, cara? Sim, sim. E ele era engraçado. É, era. Bah. Hoje em dia faria muito mais sentido, assim, porque ele é o estereótipo dos bombadinhos de academia, né, cara? Rato de academia. Que era aquele peão, né, meu? Os caras vão lá, é braço e peito e perna, que é bom nada, né? Camisetinha mamãe tão forte. Ê, saudade! Ei, Tartarugas Ninja, então. Eu achei massa. O filme é uma bosta. Não gostei. Eu olhei o primeiro, não gostei. Mas disseram que o novo, né? Já teve, já lançaram o cinema, já saiu do cinema. Diz que é com. Tem os bichos aqueles, como é que é? O Bebop e o Rocksteady. É, diz que estão nesse filme. Tá o. Na máscara do Jason lá, o. Casey Jones. Casey Jones tá no filme também. Diz que eles viram que o primeiro eles tentaram deixar um pouco mais sério e não fez tanto sucesso. E aí desfirou com o geral. Mas é, cara, porque... E ficou bom? Eu não vi, mas diz que, tipo, é loucura e confusão que nem os antigos. Diz que é massa. Mas eles tentaram fazer isso. Ficou bom, aí eu não sei. Só os trailers. Assim, como diz com a história do desenho, sim. Agora, se fizerem igual fizeram com o filme. É, que... O outro filme... Uma sei bosta. Lá, as revistinhas da Tartaruga Ninja eram sangrentas pra caralho. É. E daí eu acho que o filme eles leve, tentaram, né, fazer isso aqui. Não é essa Tartaruga Ninja que todo mundo se lembra, não é essa que tá na nostalgia das pessoas. É. Tartaruga Ninja que todo mundo se lembra é aqueles que viajavam no tempo antigo do desenho. Eu posso dar um recado pra humanidade? Não. Pode. Eu acho que é importante. É assim, todos vocês já viram, e eu vi muito, né? Vejo sempre. Comendo. Pessoas que dizem assim, ah... A bebida é ruim, blá blá blá, divirta-se sem álcool, blá blá blá, vai te destruir. E aí eu queria dizer uma coisa pra essa gente toda. Pizza, caralho. Meu, A sobriedade é um saco. Tipo, eu tô há vários dias sem a manguaça, e manguaça é vida. Eu tô me sentindo, sabe, como se eu tivesse dentro de uma propaganda eleitoral gratuita, da onde eu não consigo sair. Eu não tenho força pra acordar, eu durmo sem vontade, eu como sem sentir gosto, eu não consigo rir das coisas, eu não consigo pensar, tudo tá cinza e chato. Eu nunca fiquei tão entediado na minha vida, tão sem vontade de... Parece que os dias não terminam, tudo é uma coisa só, em continuidade, num marasmo total. Então, gente, manguaça sempre. E quando disserem que a bebida... Temos aqui o depoimento do nosso amigo Thiago Nelsons. Oi, Thiago! Só por hoje. Nós entendemos vocês. Só por hoje, então, né, Thiago? Cara, meu recado sincero é bebam, porque senão vocês podem viver mais se não beberem, mas não vai valer a pena. Não é bom. Bom é a manguaça. Mas tem gente que tem uma vida fitness super saudável e morre antes. E ainda do por que cima morre entediado e não contam pra ninguém. Por orgulho. Essa gente tá entediada, assim, eles só não admitem. Porque eu tô experimentando isso e tá sendo uma bosta. E eu tô odiando cada segundo. Eu ia fazer um comentário, mas ia ser muito podre. Faça, melhor ainda, porque esse é o Stonecast. Não. Faz? Não, ia mexer com muita gente. Faz? Não, na verdade, não. Vai pra edição. Corta isso. Não, eu fiquei pensando agora. Diz que eu tava falando, né, cara? Essas pessoas fitness que saem, assim, passam só fazendo exercício, não fumam, não bebem, não fodem. Saem pra pedalar e a passarela arrebenta. A passarela arrebenta? Como assim? Ah, é que passarela. Eu acho que... Não lembra da do, no Rio de Janeiro, Rio que as pessoas foram pedalar saudável e caiu a ponte. Ah, não fiquei sabendo disso. Como não? Não fiquei. Um mês e não tinha. Agora ele vai parar de andar de bicicleta. Do jeito que ele é. Eu já parei. Nossa, não precisava. Era uma ciclovia caindo no Rio de Janeiro, bateu uma onda muito forte e interrompeu. Foda. Aí, duas coisas que não tem em Goiânia, né? Aí a pessoa é fitness, é atleta ondas, e tal, não fuma, não bebe, não fode, sai pra correr na rua e é atropelada. Tipo... É, e morre entediado, embora não admita por orgulho. É bom ser dog, cara. Ser dog é a melhor coisa que tem. O que é ser dog? Ser cachorro, ser dog. Ah! Ê, saudade! Uma coisa que seria muito nostálgica e deveria voltar a acontecer são os brindes no salgadinho, cara. Cara, salgadinho só existe por um motivo. Pra tu pegar os brindes. Sim. Tu queria junto colecionar Tazo? Tazos? Como é aquele negócio? Agora só vem vento. Não com o salgadinho nesse preço, né? Antes tu comprava um pila, um Fandangos e tu conseguia um Tazo. Hoje em dia tu tem que pagar R$13,50 num Fandangos pra vir a porra de um Tazo. Não existe mais, não, cara. Tem, não existe não mais Fandangos a R$13,50. Tá, não, mas é um exemplo. Ei, Nelsons. Oi. Se lembra daquele salgadinho da família Adams que vinha umas orelhas... Ah, sim. A outra coisa legal é que bastava tu colecionar as tampas e tu trocava pelo brinde. Depois entrou aquela mania idiota que tu tinha que ter a tampa e mais um trocado. Então pra que a tampa se tu tem o trocado e tu vai comprar? Sempre pensei nisso também. Pra que a porra da tampa? É. Acho que era só pra confirmar, não, esse infeliz aí tomou mesmo 10 Coca-Cola e... A glicose dele tá lá em cima, ele merece um brinde. É, foda. Mas ele vai ter que pagar. No tempo que era só a tampa, eu conseguia de tudo. Eu tinha o ioiô, eu tinha o relógio, todas as coisas. Que, porra, era a tampa. Porra, o ioiô da Coca, tu girava e ele acendia umas luzinhas. Isso. Sabe o que que apalha nas nostalgias? Tipo, porque olha só. Saiu essa seriado aí, Stranger Things. Sim. A ideia é uma... fazer uma reentrada naqueles filmes dos anos 80. E aí, sei lá, é aí que eu vejo que os anos 80 não foram tão legais assim. Ah, não foram mesmo. De fato, não. Não. Ah. Eu gostava dessa série, mas vocês iam desvalorizar minha opinião, então fiquei quieto. A maravilha da nostalgia é que ela é uma grande mentira, é uma saudade idealizada. Eu acho que a nostalgia é aquilo que tu lembra que como foi agradável naquela época... Uhum. Mas se tu vai ver hoje, tu simplesmente vai estragar tudo, porque... Claro. Não é a coisa em si, mas é um momento. O que tu tava fazendo, que faz da tua vida que tu andava quando assistiu... Tua... Mas então a nostalgia ela é uma mentira, porque ela só pode existir num plano idealizado. não no plano prático. Sim, é uma busca desesperada pra tentar recuperar aquele sentimento que passou aquele momento. Isso é um típico conflito entre materialistas e idealistas. Cara, a nostalgia é um troço que a gente não se dá conta, mas a gente vive todo dia. Claro, isso todo também dia. É verdade. Pô, eu respirei hoje como eu respirei hoje? Quando eu tinha 7 anos. Não, cara, mas hoje é uma nostalgia. Só o fato da gente estar aqui gravando, sei lá, falando isso tudo, comentando sobre nostalgia, enfim. Daqui a 20 anos a gente vai lembrar, porra, era aquela época que a gente se juntava lá pra falar um monte de merda e gravar e fazer podcast. O irônico da nostalgia é assim, né? O ah, que bosta de hoje é o ah, que saudade de amanhã. É verdade. A nostalgia só nos serve pra nos afundar mais ainda no niilismo. Claro! Porque o abismo niilista é inescapável. A única verdade. Ê, saudade! Viver nas árvores é nostálgico. Sim, é, de fato. Sessão da tarde era nostálgico? Não. Rick Moranis é nostálgico? Ah, Rick Moranis, sim. Ele esticou o bebê, encolheu as crianças, alimentou uma planta carnívora que matava as pessoas. E só? Sumiu? É. Ah, caçou fantasma. Bom, eu tentei criar uma planta carnívora, mas ela morreu. Eu também tive uma que morreu. Eu dou comida pra ela. Não, ela nem germinou. Nostalgia era arrancar a tampa do dedo jogando bola nas pedras. Boa. Pegar a bola na valeta jogando taco. Uhum. Pior que as minhas nostalgias, maior parte é nas brincadeiras do que na televisão, assim. É, também. Subir em árvore. Fazia a minha mãe ter cada dia um infarto diferente. Sim, imagina tu em cima da árvore, qualquer queda num precipício pra ti. É. E por incrível que pareça, eu era menor do que eu sou hoje. Comandos era em muito ação. Mais alto. Comandos em ação eram baratos. Bah. Os bonecos piratão dos Cavaleiros do Zodíaco que vendia na Baixada. Eu não tinha, eu tinha do Samurai Warriors da Baixada. Eu tenho vários. Eu tinha um boneco que era do... Do Asa Noturna, do Robin, depois que virou Asa Noturna. As minhas lembranças eram como se fosse o melhor brinquedo do mundo, que tu apertava um botão e saía umas asas. Só que eu não sei se é lembrança, se o boneco era massa mesmo, ou se eu visse ele hoje em dia, provavelmente não ia ser. Cara, eu andei olhando uns brinquedos e tal, nostálgico, e não, é lembrança mesmo. Armadilha pura, essas coisas. Eu me lembro. O Lango Lango. Todas as lembranças que eu tinha eram o melhor brinquedo do mundo. É que eu acho que. Porque... Era o Buzz Lightyear da época. Eu acho que porque quando a gente brincava, a gente criava toda aquela situação na nossa cabeça, então era um troço muito mágico, assim. Uhum. Acho que por isso que eu sou criativo. Eu nunca brinquei de carrinho. Eu descobri que eu só brincava de bonequinho. Só brincava de bonequinha, gordão. Bonequinho, ó. Ah, eu tá. Também, cara. Eu nunca também brincava de bonequinho. Eu nunca gostei de carrinho. Mas eu brincava de carrinho depois de velho. E eu ficava eu muito também, brava quando davam um carrinho de presente pro meu irmão e não davam pra mim. Eu adorava brincar. Quando me davam um carrinho de presente, eu agradecia por educação, porque eu odiava. Eu não ficava sabia. Lá jogado, não gostava de carrinho. O único que eu gostava era um trenzinho que virava um robô. E daí eu gostava, porque era um bonequinho. Eu não sabia brincar com mods, né, cara? Quando eu ganhava carrinho, eu fazia rampa. Durava, né? Tinha aquelas miniaturas de carro, assim, que era feita de ferro. Até hoje tem. E hoje eu gostaria de ter uma coleção daqueles. Eu teria se eu tivesse cuidado dos meus. Eu não sei que fim deu meus bonecos. Me lembra, tinha cada boneco massa. Meu, eu tenho uma fortuna. Tinha aqueles dos Samurai Warriors que tinha uma molinha no braço. Tu puxava o braço, ele dava soco. No é, ele dava uma abraçada tosca pra caralho. Um mata-cobra. Um mata-cabra horroroso. Eu descobri que eu tenho uma fortuna, cara. Eu tenho uns 30 bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. Da iCast. Na época, tá, era caro pra caralho, mas hoje tá muito mais caro pra caralho, assim. E é um troço que eu não me desfaço mesmo. Assim. Por incrível que pareça, assim, ó, tá tudo na caixa. Vai tudo nas caixinhas. Vai nas pagar caixinha. A faculdade de algum neto um dia. E não. Quando tu morrer. Eu neto que se foda, meus bonecos. E as caixinhas, assim, ó, melhor do que... Melhor estado do que Como as que teus bonecos duraram? Eu não sei por... Eu cuidava bem, eu não gostava de emprestar pros outros, que ele sempre quebrava as armaduras dos bonecos. Não, mas é que eu... Só que eu não sei que fim deu, acho que provavelmente eu ia crescer minha mãe andando pra alguém jogando fora. Uma que eu era muito fã de Cavaleiros, assim, muito, até hoje, né, cara? E tipo, então, eu montava eles e tal, brincava e guardava na caixinha, assim, ó, e quando guardava, tirava o pó e botava ali num lugarzinho e deixava guardado. Minha mãe dizia que não era muito sociável, que aqueles meus primos, filha da puta, lá, começavam, jogavam as armaduras longe e estragavam. E é que quebrava a molinha dos Power Rangers de virar a cabeça. Na real, eu tinha uns bonecos de camelô, cara, que eram uns bonecos away, assim, ó, sei lá, sabe? Que era umas imitações dos Falcons, sabe? E tinha um monte de figura, assim. Tinha uns bonecos muito legal que vendiam na Baixada, umas réplicas bem direitinho, assim, tipo... Só que, tipo, esses bonecos mais chambão, assim, tipo, eram os que eu levava pra brincar com os amigos, sabe? Só. Os dos cavaleiros não saía de casa, assim. Ah, às vezes que é foda, eu não levar pra lugar nenhum, mas as visitas iam lá me visitar. Não, eu não saía da caixa quando chegava, gente. Aí, tipo, brincava com esses outros, assim, e aí o cara fazia lutinha, quebrava os bonecos e botava rojãozinho pra fazer aquele explosivo. E aquele saco de plástico que usava pra fazer paraquedas, jogava o boneco pra cima e tal, e abria... Cara, minha infância, olha só, vou dizer aí pra gurizada que pretende um dia brincar com esse tipo de coisa, tiver um bonequinho atirado em casa, quiser fazer um paraquedas do caralho, assim, ó, meu, não usa saco plástico, não usa saco do supermercado, que ele vai cair, o saco vai abrir, ele vai abrir quando estiver no chão, o boneco vai morrer. Enfim, pega o pano do guarda-chuva, meu. Amarra uma linha em cada pontinha da capa do guarda-chuva ali. E enrola ele nas costas e atira. Meu, ele vai descer bem devagarinho, assim. Melhor paraquedas ever. Só mais um videogame. Um videogame. Geração de pompeira. Tá, tu vai dizer que não é melhor. Hoje em dia. É. Sabe altas histórias que eu criava na minha cabeça. Juvenil. Por isso que o Toy Story eu me emociona tanto quando eu vejo. Porque eu me vejo ali no lugar do Andy brincando com aqueles bonequinhos. Eu me lembro da minha infância inteira. É o Toy Story 3, que era quando ele entra na faculdade e ele não sabe o que fazer com os bonecos. Não. Acho que só eu não vi isso. Não, também não vi. Uau. Uau, forte cena. Eu quase chorei. Se eu não fosse tão ogro. Não, os bonecos vão parar no lixo. Sei lá, eles não sabem se eles vão pro sótão ou vão pra lixeira, por causa que ele vai pra faculdade, o que, é que ele vai fazer com os bonecos? Os bonecos vão pra Cracolândia. Pô, que merda. Não, bom. E tipo, depois eu reassisti os outros, eu cresci assistindo Toy Story. Eu vi o primeiro quando eu era criança, da idade do Andy. Depois eu vi o segundo e o terceiro, eu tô na mesma idade dele agora. Isso que foi foda. Foda é um monte de trabalho escravo que leva pra confeccionar esses bonecos. É, e pra confeccionar não. Teu videogame, não. É, um monte direto de chinês. Lá na China. Ah, tá, mas é um videogame pra 20 bonecos. É, mas são 30 chineses pra um videogame. Pô, mas tu tá desvalorizando os chineses, cara. Eu acho que vocês estão sendo um pouco etnocentristas. É, completamente. Diferente do teu tênis que estão usando, tu. Não uso. Camiseta de banda, são chinesinhos lá na máquina. Não, não uso nada disso. Falando em chineses, eu tô magoado com os chineses porque eles pararam de falsificar Clot Meat e tal. Então, tipo. Sacanagem, né, meu? Parar de falsificar o quê? Clot Meat. Que é isso? São os bonecos dos cavaleiros. Ah. Eles estavam falsificando uns muito canal, assim, 10 vezes mais barato, assim, com acabamento perfeitinho e tal. Agora tô olhando aqui, não tem mais nada. Eu desisti da ideia já, cara, de colecionar, porque assim, ó, ou eu ganho na Mega Sena ou não tem condição. É, tá louco. Mas, tia, tu achava uns canal, assim, pô, bem barato. Cara, se eu te contar que eu comprei o Shiryu. Sim. A versão da primeira armadura, eu tenho ele. Pá, a melhor armadura dele melhor é a primeira. Ever, assim. É. E eu comprei ele por R$90, cara. Porra. E que era o craqueiro? Alguém no Mercado Livre. Hoje em dia tá o quê? Uns 1.000 pila esse mesmo boneco? Da Bandai. Aham. Uhum. Diga-se de passagem. Tava machucado? Era, ele já tava cego, né? Cara, hoje aquela versão ali tu não encontra por menos 300, assim. Aham. Uhum. É foda, cara. Não dá pra colecionar mais nada. Eu quero colecionar ainda um dia. Os chineses tinham que voltar a falsificar. Tinha que parar com essa frescura, né? Olha os bonecos da Hot Toys. É muito caro. Mas é perfeito. É. Olha, tu vê as rugas no rosto dos bonecos. Se eu quisesse ver ruga, eu via minha avó. Tu não quer ver ruga? Meu brinquedo de infância era o mais legal de todos de vocês. Meu brinquedo de infância... Bambolê. Bambolê. Não, nunca brinquei de bambolê. Tu não tinha coordenação pra isso? É, era, eu pegava uma varinha e colocava o bombril na ponta, assim, amarrava, acendia fogo e girava bastante aquilo ali. Era brincadeira de verdade. Ei, meu pai é loucura comigo. E inventaram a cocaína ainda. Eu me lembro disso aí, eu lá na, eu na casa da minha avó, que eu ia voar aos fins de semana, e daí tinha umas crias arteiras que ficavam fazendo isso. E minha avó não deixava chegar perto deles. A gente era vizinho, então, será que as crias arteiras não era eu? Não, como é que ninguém ficou cego, nem nada assim, né? Detalhe, quando minha mãe tava, minha mãe e meu pai estavam trabalhando, eu fazia. Depois apanha? Mas não pegava fogo, isso aí não fresquinha. É, só a gente mas foi ficar... assim que a minha turma foi proibida de usar o laboratório de química de novo, pelo ano inteiro, até eu sair do colégio, tipo, eu peguei... Você pode ter laboratório de química no colégio? Hã? Eu não tinha nem professor de química. Era o professor de física que tava aula, né? Não sabia nada de química só. Pois é, é isso aí. Tá. Era... Tá, a gente, como a gente tava no laboratório de química, obviamente a gente ia fazer um experimento. E a gente tinha uma mesa pra cada grupo, e tinha um bombril e uma vela. Aí eu peguei o bombril e taquei ele na vela. Quando a professora, tipo, tava assim, começando a explicar. E aí, o problema é que eu taquei ele muito na vela, e aí ele começou a meio que pegar fogo. E aí, tipo, eu não conseguia apagar o fogo. E aí... Sei lá, o meu colega ficou desesperado e deu um tapão e ele voou na cortina. E, aquilo, e as coisinhas do bombril ficaram grudadas na cortina e começou a pegar fogo a cortina. E a gente pegou um extintor e apagou, né? E aí, tipo, simplesmente foi... Eles, tipo, impediram que a gente usasse de novo laboratório. Ou seja, tipo, a escola, ela era pra despertar curiosidade, estimular pesquisa científica, curiosidade e tudo mais. Mas, na real, não é nada além de outro... De uma pequena ditadura, né? De uma pequena instituição aos moldes da ditadura que serve pra podar qualquer princípio de curiosidade, de inovação, de vanguarda que tu possa vir a ter. Eu ia revolucionar muito com aquele bombril. No fim, acabou despertando a curiosidade dos bombeiros. Tu falou do extintor, eu me lembro uma vez. A gente viu naquele Caçadores de Mitos que o jeito mais fácil de gelar cerveja era com extintor de incêndio. E daí a gente teve que fazer o teste, né? Tivemos que levar. Mas não era o mais barato, né? Não, a gente teve que levar... A gente levou umas cervejas quentes na mochila, no colégio. Na hora do recreio, pegamos o extintor. O extintor do corretor, só que eu não sabia que o barulho ia ser tão alto. Gelou a cerveja quando a gente deu o primeiro gol, chegou a diretora e mais três professores. Nos expulsaram. Ah, mas normal, um experimento científico. É, uma vez a gente foi dar uma aula de química lá no colégio. E aí eu levei todo o material, né, pros alunos e tal, a gente levou copo descartável, porque a escola não tem nenhum suporte pra trabalhar com química no laboratório. Iam fazer sabão. Eu levei álcool, levei água. Copo, álcool, peraí. É, levou o tangue. E aí a professora daquela turma, né, a gente foi desenvolver um trabalho da faculdade com aquela turma da oitava série. A professora disse assim, você só tem que ter cuidado que os alunos, eles são tinhosos, né? Então tem que ter bastante atenção. E eu pensei assim, mas o que será que demais eles podem fazer, né? Dentro da sala de aula, dentro de uma aula, sei lá, né? Aluno sempre surpreende. Tu sabe que a intenção era eles colocarem uma aspirina dentro de um copo com água, de um copo com álcool, de um copo com... É, diferentes líquidos, né? Copos distintos, assim. E o copo era descartável, não tinha outra forma de ser. E aí eles tinham que explicar o processo de efervescência, o que eles enxergavam naquele processo, por que com material, ele liberava o gás, com outro não, ou com outro era mais intenso, com outro era menos. E lá eu explicando, né, dando a aula e tal, daqui a pouco eu vi uma menina pegou o copo na mão assim, e a outra colocou o álcool. E eu, tá, né, tranquilo, até aí tudo bem, não tinha problema nenhum. Aí alguém me chamou num lado, eu virei pra tirar a dúvida daquele aluno, e aí eu só escutei, professor, ela vai botar fogo em tudo. O outro menino tinha, não sei da onde que saiu a caixinha de fósforo, tenho certeza que eu não levei. E aí, o menino tava riscando fósforo assim, a menina segurando o copinho descartável com álcool dentro, e ele ia largar o fósforo dentro do copo pra ver o que acontecia, o que ia acontecer, né? Você jogou o apagador na testa do menino. Não, eu dei um grito, mas eu dei um grito tão grande, tão alto que ficou todo mundo paralisado assim, ó. E aí eu tirei o menino da sala de aula, mandei ele pra direção e tal. Tem um pau nele. É tipo um Giuseppe da vida, assim, que não tem noção das coisas. Ele era um cientista. Motivado pela busca pela verdade. Sim, ia fazer ele a menina perder. Ele era um visionário. A vanguarda da Saturno. Eita, louco, nunca mais inventei de fazer experimentos dentro de laboratório das crianças. Não, digamos que essa criança aí da Sinara, e ela ia ser mais um nas estatísticas se fosse no passado. Saudade! Bom, vamos pedir uma pizza pra nós. Sim, mas aí eu fico com vinho. Fique. Encare-o infinitamente. esperando que algo aconteça. Ah! Eu tenho que beber. Sério, meu, vocês não fazem ideia de como é não ver graça nenhuma em nada, não sentir nada dia e noite. Eia, bebamos. Ah, malditos. Se vocês fizessem ideia de como é chato ficar sóbrio. É que a manguaça é muito importante e as pessoas não percebem isso, não enxergam isso, não praticam isso na vida. Ah, eu achava que tu era daquele jeito naturalmente, era bebida, então. Amarvada pinga que eu me atrapalho. No momento, então, essa é a nostalgia do Nels. Claro. E essa não é uma saudade idealizada, eu sei que é bom de verdade. Eu posso repetir e gostar. Polar. Polar. A polar pra mim é uma nostalgia. Bah, pra mim também. Mas tu pode ir na esquina e comprar. É, aqui não tem, velho. Sim, eu posso ir na esquina e comprar, e aí, como é que eu vou caminhar depois? Mas tu pode pelo menos olhar pra ela pra matar a saudade, gente. Ah, vocês também podem abrir foto dela no Google. Mas não é a mesma coisa que tocar. É o que o pornô ensina. E a vida. Assim que nascem os psicopatas, só olhar não é mais o suficiente. Que horror. Pesado, hein, gordinho? Pesado, hein? É. Pesado. Confissões de um maníaco. É, no StonedCast, exclusivo. Chega o momento de ouvir que observar. Em Ultra Gil Gomes, né? Seria gordinho um especialista em granadas. O Giuseppe não conheceu o Gil Gomes. Não conheceu o Gil Gomes, não é? Exclusivo! Eu não consigo imitar. E agora, aqui no meio da cidade, e eu estou vivo. É mais uma história que o povo conta. Medo, medo. Uma história verídica que aconteceu na região sul. Uma história de medo. Com medo, medo, medo, medo, medo, medo, medo, medo, medo, medo, medo, medo, medo, medo. Havia um grego chamado Tobícolas. Ele era um coati grego. Obviamente, era o único coati grego que a gente tem notícias hoje em dia, que tá nos livros da história, no caso. Inclusive, ele também quase virou rei da Macedônia. Sem querer. Ele fez um... Tipo, o Jon Snow, ele esqueceu o que ele tinha que dizer e aí pensaram que... devia ser algo foda pra caralho e tal. E... Isso, ele era. Assim, ele era um cara carismático, diferente do Jon Snow. Só que ele bebia muito, tá ligado? Ele bebia muito. E aí um dia ele foi pra Macedônia. Foi umas 3 semanas antes dele quase virar o rei da Macedônia. Aí, tá ligado aquele talco de pé que é tipo um desodorante? Frescura e proteção. Tá. Ele tinha um vício estranho. Quer dizer, na época era estranho, né? Porque era o único que tinha esse vício. Porque não tinha muito tênis pé desodorante na época. O que que ele fazia? Ele pegava uma sacola plástica e cheirava o... Tá, é aquela sacada... É de botar no sacola plástica ali e cheirar o negócio. E aí, ele ficou doidão e não voltou. Aí, ele viu um cavalo, foi lá... Bah, e ele fez um negócio que, tipo, hoje nessa sociedade litigiosa eu não gostaria de dizer o que ele fez com o cavalo. Naquela época era meio que comum, porque os gregos não faziam muitas coisas. Aí o que que aconteceu? O cavalo... Não, sodomizou o cavalo, cara. Pô, cara, pesado isso aí, velho. Pô. Pesado. Aí deu que o cavalo ficou grávido. Pá, e aí o cavalo, né, foi lá... O cavalo foi lá com o Nelson Stottles e disse... Pô, na real que o Tobícolas me engravidou e, tipo, ele sumiu, ele foi pra Macedônia e agora eu quero ter a pensão, né? E aí o Nelson Stottles, né? Com aquele chifrinho, né, que todo advogado tem, né? Aí ele pegou e fez aquele rito satânico que todo advogado faz ali, né? Aquela... É, e disse, bah, a gente vai ter que entrar com processo com esse cara, né? Tá, e tava lá o pequeno Tobícolas, né? Caminhando pelas pradarias gregas do Mediterrâneo, pelos campos de oliveira, bem feliz, inclusive, né, como dizem os livros da história. Aí ele chegou lá, pô, na real que tu vai ter que assumir, né, que o filho é teu. Ele disse, ah, não, tem que ter DNA. E não tinha DNA na época. Infelizmente não tinha como provar que o filho era dele, apesar do filho ser metade Tobícolas. E dava pra ver, porque ele tinha patas de cavalo e corpo de Tobícolas. Acontece que o Tobícolas, ele era metade homem e metade coatina. E acontece que o cavalo... Não, era metade Tobícolas e metade... Não, era metade coatina e metade... metade coatina e metade homem. Acontece que, né, na biologia, o gene recessivo, ele tem... Ele tá lá mais atrás na fila, né? E aí acontece que o gene humano, ele subjugou o gene coati e meio que virou meio cavalo e meio homem. Tá, a relação que esse bicho, que foi chamado de centauro, teve com cavalos é que, que ele era metade cavalo. Por que que ele era metade cavalo? Porque a parte de baixo era cavalo. Por que que ele era metade homem? Porque a parte de cima era homem. Por isso que nós somos metade centauros, porque centauro é metade homem... Então nós somos metade centauros. Assim como cavalos são metade centauros. É isso aí, amigos ouvintes da Rádio Stone. Esse foi mais um episódio sofrido do Stonecast. O próximo vai ser melhor. Hoje nós tivemos o... hoje nós tivemos o milagre da edição, mostrando que umas 4 horas falando nada via Skype pode se transformar, sim, num episódio de podcast muito coerente. Espero que vocês tenham gostado desses 20 minutos que a gente ficou dentro do tema. Clique em denunciar. Clique em denunciar. Espero que vocês tenham aprendido algo sobre a história da Grécia Antiga. E caso vocês tenham visto algum coati de boina que anda com as duas pernas, contatem o e-mail do podcast. Estamos à procura de Tobias. Ele pode atender ou não pelo nome de Tobias, ele tem um senso de humor estranho. Se vocês puderem bater foto com o Quati e mandar para melhor reconhecimento. E... 1, 2, 3! Nosso trabalho aqui é bem simples. Nós tiramos os jovens do seio da família e colocamos na teta da maldade. Porque esse é o Stonedcast. Na verdade, a gente já tem um banco de dados bom o bastante pra falsificar nosso próprio Giuseppe. Vocês falam como se fosse tão fácil assim. Ninguém vai perceber. Ah. Não, nunca mais. Pelo amor de Satanás. Vamos cantar Sailor Moon? Não. Não vamos cantar Sailor Moon. Vamos encerrar com dignidade este programa. Com o que nos resta dela. Nenhuma! Não resta dignidade nenhuma! É, mas pelo menos um dia a gente pode, tipo, olhar pra trás ali, tá ligado? E dizer ou, aquele dia eu não cantei Sailor Moon. Ou sei lá, vocês aí, imagina se os filhos de vocês olham isso. Vocês acham que vocês iam ter... Tipo, como é que vocês iam explicar pra eles? Meu bebê virou eu de noite, de madrugada. E esbarro no Guilherme aqui, aí o Guilherme, Seven Boys. Eu não sabia o que que era, no outro dia eu perguntei, Gui, o que que é Seven Boys? Ah, é aqueles pãozinhos que não sei o que. Por quê? Ah, tu tava sonhando com Seven Boys, tu tava pedindo de noite. É, ele tava sonhando numa orgia com sete garotos. Eram sete anões que ele carinhosamente chamava The Boys. The Boys, é. Eu tava sonhando... Seven Boys. Eu tava sonhando que era Branca de Neve.